live set especial de carnaval. DJZelis.com. DJ Zé Luiz. DJZLish.com. Take it.

Zé Luiz. Thank you. set especial de carnaval. Na praça dizemos vou dar a gostar. Sou um tarobo, massagem na costa dizemos vou dar a gostar. Sou um tarobo, pegada na polpa dizemos vou dar a gostar. Dois passagens, jantar na Roma dizemos vou dar a gostar. Levo pra loja, comprar vos roupinha dizemos vou dar a gostar. Rio de Janeiro, carnaval dizemos vou dar a grevar. Copacabana, caipirinha dizemos vou dar a gostar. Copacabana, caipirinha. Copacabana, caipirinha. Temos vontade de gostar. Copacabana, caipirinha. Temos vontade de gostar. Copacabana, caipirinha. Temos vontade de gostar.

DJ Zé Luiz. touch, I eruption. The sound is my remedy, feeding me energy. Music is all I need. Baby, I just wanna on the news.

Bomba. live set especial de carnaval. Like Live with DJ Zé Luiz. DJZéLuiz.com.